Eu ouço alguém que me diz: eu posso e faço o que quero. Eu tenho o que você não tem, dizendo: meu Deus, é o dinheiro. Pra mim não existe no mundo grandeza maior. Mas que pena, o tal se esqueceu que não passa de pó. Fez assim, em mim não existe revolta.